Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living, Clube de Seguro. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Quase sem darmos conta, a nossa vida mudou. Quer no âmbito pessoal, quer no âmbito social, quer no âmbito profissional. E mudou para menos. Vivemos os piores dias desde a Segunda Grande Guerra ou desde a grande crise dos anos 30. Estamos a aprender a viver com menos. Menos saúde, menos liberdade, menos dinheiro, menos segurança. Agora, a prioridade é salvar vidas e cuidar dos mais frágeis. A Páscoa deste ano, para o interior, é o grande desafio das suas vidas. É imperativo ficar em casa. E em cada casa, todos os cuidados são poucos. É imperativo não ir ao interior nesta Páscoa. A tigelada pode esperar. Ficar é salvar. Mas, no interior, também é preciso ter coragem nesta luta pela vida. Se alguém vier, se alguém chegar, não abra a porta. O interior, esta Páscoa, deve fechar a porta. Trata-se de salvar vidas. E isso é tudo o que agora importa. Até para a semana. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living, Clube de Seguro. Saiba mais em r6living.pt.